Começa agora mais um programa com a qualidade CBN. A rádio que toca notícia. CBN Turismo, o melhor roteiro. Dicas, entrevistas e reportagens especiais do setor que movimenta 6% do PIB brasileiro. Gente que pensa e faz o turismo em Foz e região. CBN Turismo, com Guilherme Wojtkowski. Oferecimento La Bella Tavola Restaurante. Noite italiana todas as quartas e sábados. Anexo ao Hotel Bella Itália. Boa notícia para quem faz compras fora do país. A Receita Federal do Brasil anunciou que a nova Declaração Eletrônica de Bens de Viajante, a EDBV, poderá ser transmitida ainda do exterior com antecedência de 30 dias e permitirá que o viajante providencie o pagamento do imposto de importação pela internet para desburocratizar a entrada no país. Ontem, o Diário Oficial da União publicou a instrução normativa que institui essa EDBV. A declaração eletrônica permitirá que as informações sobre bens e valores de passageiros em viagem internacional ou turistas estrangeiros sejam transmitidas por meio da internet utilizando computadores, tablets e também smartphones. A medida, além de facilitar a vida de turistas, faz parte de um projeto maior da Receita para aumentar o controle nas fronteiras e aeroportos e identificar irregularidades de forma mais ágil. A previsão é de que a declaração em papel deve ser extinta no máximo até março do ano que vem. E com o novo sistema que vem sendo implementado em módulos, a Receita Federal pretende também integrar todas as ações de controle realizadas não apenas por ela, mas também por órgãos como o Exército e o Ministério da Agricultura, além, claro, de incluir todas as informações disponíveis sobre o passageiro antecipadamente, como dados das companhias transportadoras e frequência do viajante ao exterior. Com a nova opção, segundo a Receita, será possível também incrementar a fiscalização sobre aqueles que não preenchem o documento eletrônico. As orientações a respeito do que muda a partir de agora com essa nova ferramenta estão disponíveis já em um manual publicado no site da Receita Federal na internet. Participe do CBN Turismo, interaja conosco. O e-mail é o cbnturismo@cbnfoz.com.br, twitter.com/cbnfoz, rádio CBN Foz no Facebook ou através do nosso site cbnfoz.com.br. Foz do Iguaçu, 16 de agosto de 2013. Bom dia! Governo federal anuncia repasse da estrutura do Espaço das Américas para a gestão da Prefeitura de Foz do Iguaçu. Marco histórico da paisagem iguaçuense, Colégio Agrícola pode ganhar museu para celebrar seus 60 anos na Terra das Cataratas. Diretor de Agências Digitais da ABAV Paraná analisa posicionamento das empresas de Foz do Iguaçu no mercado da internet. Infraero anuncia cronograma de obras para a reforma da pista do Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu. E no programa de hoje você confere também a programação cultural e de lazer para o fim de semana aqui na Tríplice Fronteira. 11 horas e 7 minutos. CBN Turismo volta em instantes, depois do intervalo, com estas e outras informações. CBN Turismo. Voltamos a apresentar CBN Turismo com Guilherme Wojtkowski. Onze horas e 11 minutos, temperatura em elevação aqui na cidade de Foz do Iguaçu, já chegando à marca aí dos 17 graus, fim de semana que deve ter leve acréscimo nas temperaturas mínimas verificadas durante a manhã e tardes amenas com não mais de 25 graus aqui na fronteira. Para hoje, sábado, sol brilha forte, a máxima chega a 23 e a mínima fica na casa dos 10 graus no período da noite. No domingo, durante a corrida do soldado, que acontece nas primeiras horas da manhã, a temperatura deve ser de 9 ou 10 graus e ao longo do dia e da noite, tempo bom e máxima de 25. Já para segunda-feira, tempo bom e nova elevação na temperatura mínima, que chega a 12 graus, enquanto a máxima bate na casa dos 27. Aeroportos da região trinacional estão abertos para pousos e decolagens, nenhum problema de trânsito, de atraso ou cancelamento neste final de manhã de sábado nos terminais aéreos de Foz do Iguaçu do Paraguai ou da Argentina na BR-277. Perímetro urbano aqui de Foz do Iguaçu, trânsito bloqueado nos dois lados da Avenida Paraná, que está passando por obras para a construção de uma trincheira ali no local. Tráfego intenso no sentido fronteira desde Cascavel e previsão de muito movimento também no sentido contrário no período da tarde, com o retorno de viajantes e compristas às suas cidades de origem. Vamos saber agora como está o trânsito na fronteira entre Brasil e Paraguai, na Ponte Internacional da Amizade, com Bruno Zanetti. Bom dia, Bruno. Bom dia, Guilherme. Movimento intenso neste instante nos dois sentidos da Ponte Internacional da Amizade, fronteira entre o Brasil e o Paraguai. A lentidão maior é para quem se dirige a Ciudad del Este no lado paraguaio da fronteira e para quem está retornando a Foz do Iguaçu. Não tem tanta lentidão, mas o fluxo de veículos também é grande neste instante. O motorista deve ter atenção e paciência para fazer a travessia nos dois países. Obrigado, Bruno Zanetti. Na BR-469, atenção redobrada em todo o trecho entre a rotatória de acesso à Argentina e a chegada ao centro de recepção de visitantes do Parque Nacional do Iguaçu. Como não há duplicação, existe sempre o risco de colisão frontal em casos de manobras imprudentes. Fique alerta também quanto à rotatória de acesso ao aeroporto e as saídas dos bairros Carimã e Remanso Grande. Ao trafegar pela 469, respeite sempre a indicação de limite de velocidade de 60 km por hora na rodovia. Vamos conferir agora as cotações das moedas na média das casas de câmbio aqui de Foz do Iguaçu. Dólar que andou subindo. Quem traz os números novamente é Bruno Zanetti. Ele está em alta neste sábado aqui em Foz do Iguaçu, cotado a 2,39 para a compra e a 2,49 para a venda. O peso argentino está cotado a 0,27 para a compra e a 0,31 para a venda. O Guarani, R$1 compra 1.780 guaranis e 1.900 guaranis são necessários para a compra de R$1. Já o euro também está em alta neste sábado aqui em Foz do Iguaçu, cotado a 3,10 para a compra e a 3,30 para a venda. Bruno Zanetti para o CBN Turismo. Obrigado, Bruno Zanetti. Nas Cataratas do Iguaçu, a vazão neste momento é de 2 milhões de litros de água por segundo, cerca de 40% acima da média para esta época do ano. Passarelas abertas e passeios náuticos habilitados tanto no lado brasileiro como no lado argentino das cataratas e na usina de Itaipu, também atrativos do complexo turístico abertos no Brasil e no Paraguai. Visitação gratuita aos moradores aqui da região que apresentarem comprovante de residência e lembrando que continua em exposição a mostra Múltiplo Leminski no Ecomuseu, exposição que fala sobre a vida e a obra de Paulo Leminski, um dos artistas mais reconhecidos do Paraná no século XX. Senhor turista, seja bem-vindo à região da Tríplice Fronteira. CBN Turismo. Estou na linha com o empresário Marcelo Valente, aqui de Foz do Iguaçu. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Guilherme. Bom dia a todos os amigos da Rádio CBN. E olha, temos uma notícia aqui, aliás, já fazia um tempinho que nós estávamos tentando falar com você, você que assumiu a diretoria adjunta de agências digitais na ABAV aqui no Paraná? Pois é, é um projeto inédito da ABAV Paraná, é a primeira entidade estadual já inovando, né, e trazendo aí para dentro da instituição uma discussão tão importante e tão real que mexe dia a dia aí com todos os agentes de viagem do Brasil. E eu posso falar até por experiência própria, a principal fonte que eu utilizo, tanto para consultas em destinos turísticos, como também para compra de passeios, de pacotes, acaba sendo a internet. Por este motivo, ganha importância essa diretoria específica para empresas que trabalham com esse meio digital? Não há dúvida. Eu acho que o primeiro trabalho dessa diretoria é mapear. São 202 agências no Paraná. E não se tem um conhecimento exato qual é o perfil, qual a amplitude de utilização de canais digitais, em canais de venda, ou mesmo social media para promoção dos seus produtos e serviços. Então, o primeiro passo, e muito importante, em breve, faremos uma grande pesquisa para a gente poder entender qual é realmente a necessidade. Porque hoje tem tem muitas discussões, as agências tradicionais estão indo para o enfrentamento com essas OTAs, essas Online Travel Agents, mas sem muito conteúdo, sem muita precisão, não se sabe exatamente o que querem,

com esse mercado e estar trazendo cada vez mais novidades. Então, aquele site que servia ou serve até então, certamente em pouco tempo ele já está em desuso, porque ele já não tem as características e a formatação necessária para um cliente abrir esse site ou no seu iPad ou no mobile. Então, isso aumenta muito a responsabilidade nossa como pequena empresa em estar também participando desse mercado, mas também com as ferramentas atuais e ferramentas modernas, porque senão, de uma maneira ou outra, você vai ficando fora, porque o cliente tem a prioridade e é o cliente que acaba escolhendo por onde que ele quer te encontrar. Não adianta ter um site específico para desktop se o cliente está me procurando e acessando para o mobile. Então, realmente, esses acho que também são grandes desafios que a cada ano, a cada ciclo cada vez menor, digamos, aparecem para as empresas de turismo, e aí não só agências, mas como hotéis, de estar cada vez mais preparado para dar um acesso condizente àquela pessoa que quer comprar de você. E como o ouvinte percebeu nessa nossa breve conversa, realmente é um assunto que vem ganhando cada vez mais importância, que os debates vão continuar surgindo. Daí eu acredito a importância da criação dessa diretoria adjunta para os assuntos relacionados às agências digitais na BAV aqui do Paraná. Marcelo Valente, muito obrigado pela participação aqui na CBN e sucesso neste posto de diretor adjunto. Eu agradeço e eu sempre, a CBN nos deu essa abertura para nós estarmos conversando e é mais um desafio e a gente espera aí que a gente consiga aí transmitir para vários pequenos agentes de viagem que são associados da BAV, que possam ter aí acesso à melhor informação possível para competir nesse mercado global, extremamente difícil, mas necessário que a gente se faça da maneira mais correta possível. CBN Turismo. 11 horas e 23 minutos aqui na cidade de Foz do Iguaçu e a União, o governo federal, anunciou o repasse do Espaço das Américas, que encontra-se em estado de abandono ali, junto ao Marco das Três Fronteiras, para a gestão do município de Foz do Iguaçu. Quem tem os detalhes é o repórter Bruno Zanetti. A Prefeitura de Foz do Iguaçu firmou com o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, através do Superintendente do Patrimônio da União no Paraná, Dinarte Antônio Vaz, a cessão de uso do imóvel onde está localizado o Espaço das Américas, na região do Porto Meira. As negociações que vinham sendo examinadas transferem as responsabilidades de uso e cuidado do governo estadual para o governo municipal. Esta transferência tem um prazo consolidado de 1 ano, mas o município entrará neste período com pedido definitivo de posse. A assinatura aconteceu na manhã desta terça-feira na sede da Prefeitura de Foz do Iguaçu. Para o prefeito Reni Pereira, do PSB, o primeiro passo foi dado e agora será o momento de analisar a atual situação do local e planejar as melhorias necessárias. Primeiro passo, que agora nós somos os responsáveis, então agora nós vamos mapear o tamanho do estrago, até porque antes nós estávamos lá a título de colaboradores, não tínhamos a legitimidade. Desde o dia que eu assumi, eu determinei a guarda municipal para que vigiasse aquilo e nos constatamos lá uma atividade de depredação e nós não tínhamos como agir porque não éramos detentores daquilo lá. Então, a partir de hoje, nós somos os responsáveis, vamos determinar que se faça um levantamento do tamanho do estrago, o que é possível fazer para recuperar, e estamos trabalhando junto com o Fundo Iguaçu para um novo projeto de utilização daquele espaço. O terreno, que antes era da União e tinha seu espaço construído pelo Estado, teve a sua construção física incorporada. Isso quer dizer que hoje o terreno e a construção são bens federais, cedidos para o município de Foz do Iguaçu. Com a definição do repasse do Espaço das Américas, a Secretaria de Turismo de Foz do Iguaçu já elabora um projeto com apoio da Itaipu Binacional, Iguaçu Convention Visitors Bureau e Fundo Iguaçu para a ocupação não só do espaço, mas de todo o Marco das Três Fronteiras. Segundo o secretário de turismo do município, Jaime Nascimento, empresários da cidade já mostraram interesse em participar da licitação. Bruno Zanetti para a CBN Foz. 11h26. E a seguir no CBN Turismo, nós vamos saber mais a respeito da história de um dos prédios emblemáticos e que já virou um marco turístico aqui de Foz do Iguaçu, o Colégio Agrícola na Avenida General Meira, que pode ganhar até mesmo um museu para contar sua história aqui na cidade. CBN Turismo até meio-dia nas ondas da CBN, Central Brasileira de Notícias. Estamos apresentando CBN Turismo. Voltamos a apresentar CBN Turismo com Guilherme Wojtkowski. Onze horas e 34 minutos aqui na cidade de Foz do Iguaçu, manhã de sábado, ensolarada na fronteira. A temperatura neste momento vai chegando a casa dos 18 graus aqui na área central da cidade. E em apenas 30 dias, a exposição Múltiplo Leminski levou 34.327 pessoas ao Ecomuseu de Itaipu, número quase 10 vezes superior à visitação do Ecomuseu no mesmo período do ano passado. Entre 12 de julho, que foi o dia da inauguração da exposição, e o último dia 11 de agosto, 31.326 turistas e 3.001 moradores dos municípios lindeiros aqui ao Lago de Itaipu visitaram as obras de arte. No ano passado, foram 3.536 visitantes do Ecomuseu no mesmo período, o que mostra aí um crescimento de 970%, aumento que foi comemorado pela organização da exposição. Segundo Paulino Motter, consultor do diretor-geral brasileiro de Itaipu, a meta é chegar a 100 mil visitantes em 100 dias de exposição, média de 1.000 visitantes por dia. Para os moradores aqui de Foz e região, as visitas são gratuitas. CBN Turismo. Converso aqui na CBN com o Rogério Brecailo, ele que é diretor-geral do Centro Estadual de Educação Profissional Manuel Moreira Pena, o Colégio Agrícola aqui de Foz do Iguaçu. Bom dia, Rogério. Bom dia, Guilherme. Também está aqui o Mauro Bandeira, ele que é professor nessa instituição, professor do curso de Guia de Turismo. Bom dia, Mauro. Bom dia, Guilherme. Colégio Agrícola aqui de Foz do Iguaçu completou já neste ano de 2013 uma marca impressionante para muitas pessoas aqui na cidade que, enfim, sabem que o colégio é antigo, mas não imaginam que talvez seja tanto, 60 anos de idade neste nosso município que está prestes a completar 100 anos, Rogério. Vamos compartilhar aí junto a essa festa no município o nosso aniversário do Colégio Agrícola aí, também nos seus 60 anos que completou agora no ano 2013 aí. E também falar aí, né, com relação aos diversos cursos aí e quantas pessoas ele já profissionalizou aí na cidade, nesse período aí. O Colégio Agrícola, que é um marco da paisagem aqui de Foz do Iguaçu, quem pega ali a General Meira, né? Hoje em dia tem até um semáforo ali na frente, mas durante muito tempo, inclusive aquela avenida, na Avenida dos Imigrantes também não existia referência de paisagens por ali, era o Colégio Agrícola, com vários tipos de cursos, não só na área de agricultura, mas também outras áreas bastante diferentes. Perfeito. Hoje nós temos, além da agricultura, né, que já leva até a denominação do colégio, ele é bastante envolvido na área de pecuária e agora mais os cursos noturnos que nós temos, que é o curso técnico de turismo, meio ambiente, curso técnico em química e o curso de meio de hospedagem. Ligado a esse, é o último aí, a toda a rede hoteleira aí. Dois cursos na área de turismo, especificamente o de guia de turismo de meios de hospedagem. Mauro, como é que é trabalhar estes cursos num prédio que poderia, até pelo seu valor histórico, arquitetônico, paisagístico, ser também um atrativo turístico aqui da nossa cidade? Então, Guilherme, o Colégio Agrícola, né, o nosso centro de ensino profissional, ele inclusive ele está integrado aí nos roteiros de city tour aí, né, que algumas empresas estão explorando, e com propriedade eles colocaram o Colégio Agrícola, né, neste roteiro. Nada mais justo, até por ser um marco, né, na história aqui de Foz do Iguaçu, né, já ter contribuído aí para a formação de muitos profissionais. E eu sempre dou ênfase, a gente, no caso, tanto nos cursos de hospedagem como no curso de técnico em guia de turismo, eu enfatizo, né, o quanto os profissionais do turismo têm que conhecer a história do nosso município. E essa história passa pelo nosso Colégio Agrícola, sem dúvida alguma. Já foram quantas mil pessoas formadas nos cursos ali? Aliás, a estatística não está completa, né? Ela foi pega desde 1973, ou seja, só 40 anos, né? Só 40 dos 60. Nesse registro, quantas pessoas já se formaram ali no Colégio Agrícola? Bom, dentro desse período aí de 73 até aqui, nós temos aí já comprovadamente em torno de quase 3 mil profissionais ali formados nas diversas áreas de pecuária, agricultura, turismo, zoonoses, magistério que já teve ali também no período aí na época de 74, Tivemos também hoje, né, com a Inovador, e tem bastante procura o curso de química, né, um curso técnico formando aí pessoal, e estão saindo direto para o mercado de trabalho. E também, né, o curso de turismo aí, que o professor Mauro aí coordena, que é um marco bem relevante para a nossa cidade, tendo em vista aí ao porte que é a nossa cidade dentro da área do turismo também. E aproveitando que no sábado nós temos essa pauta específica dedicada ao turismo aqui na cidade de Foz do Iguaçu, eu vou perguntar para o Mauro, atualmente, como é que está a situação desses cursos? Temos vagas? Como é que está funcionando, Mauro? Então, Guilherme, você deve lembrar que nós tivemos uma conversa, né, um tempo atrás aí sobre a questão dos cursos, né, na área de turismo aqui em Foz do Iguaçu. Hoje nós temos, no caso, né, condições de ofertar 3 cursos na área de turismo, lazer e hospitalidade, que seria o técnico em guia de turismo, seria o técnico em meio de hospedagem e seria o técnico em restaurante e bar. Nós enfrentamos a dificuldade, né, que várias instituições enfrentam aqui em Foz do Iguaçu, pouca procura, né, pelos cursos, né? Nós temos aí ações em vários segmentos, né, no Conselho de Turismo e outras instituições, Secretaria de Turismo, em prol dos cursos ligados a essa área de turismo. Mas nós temos uma certa dificuldade de chegar realmente nas pessoas interessadas, faltam pessoas interessadas, por N razões. O nosso curso forte é o técnico em guia de turismo, que forma os guias de turismo habilitados para atuar no estado do Paraná. Este curso, no momento, Guilherme, ele está parado, né? Nós estamos aguardando aí o parecer do Conselho Estadual de Educação, né? Já foram os esforços aqui por conta da instituição, do professor Rogério, pelo núcleo lá com a professora Ivone, né? A gente já pediu junto ao Conselho Estadual que libere o curso, que ele está no momento parado, aguardando um parecer legal. Tá? Mas a gente já sabe que ele deve aí para o final do ano, ele deve abrir suas inscrições e vamos continuar com esse curso que já formou mais de 300 profissionais aí para o mercado de Foz do Iguaçu. Isso que você disse me chama realmente a atenção, porque eu me lembro muito bem na época, não faz tanto tempo assim, né, que eu tinha ali meus 15, 16, 17 anos, eu queria fazer cursos e simplesmente não conseguia, porque a procura era grande e também nós tínhamos menos oferta. Agora, hoje em dia, está acontecendo exatamente o fenômeno contrário. Existem os cursos, faltam os alunos, muitas vezes, nas instituições? Guilherme, eu atuo em duas instituições profissionalizantes aqui, né, em Foz do Iguaçu, que é o Colégio Agrícola, tá, e o SENAC, tá, que também forma, né, pessoas para essa área de turismo, hospitalidade e lazer. E nas duas instituições nós temos sentido essa problemática aí. Tá? Você tem cursos permanentemente abertos, até pela questão de agilidade de processo, né? O próprio SENAC, ele tem vários cursos curtos, né, que nós não temos no Colégio Agrícola, e lá também nós temos essa dificuldade. E no Colégio Agrícola, tá, por ser uma escola pública, não existe assim, uma estratégia de marketing. O marketing nós fazemos, os professores fazem por sua conta, divulgam nas redes sociais, contam aí com o apoio do pessoal da imprensa, a Rádio CBN já nos acolheu aí em outra oportunidade. Mas é realmente isso que você falou, Guilherme. Hoje sobram vagas para as pessoas estudarem. Aí existem várias opiniões, tem gente que diz que os cursos não são exatamente o que queriam, outras pessoas dizem que o horário não dá, mas eu posso te garantir o seguinte, tem curso gratuito, tem curso pago, tem curso à noite, tem curso de curta duração, tem curso de longa duração, tem cursos superiores, né? Nós temos um problema aí na nossa querida universidade aqui, né? O próprio também, curso de hotelaria enfrenta dificuldades. Exatamente, né? Lá os nossos colegas lá da Unioeste enfrentam essa dificuldade por falta de procura. Se você me perguntar qual é a solução, olha, eu não sei te dizer, Guilherme, tá? A gente trabalha, discute em cima disso, nós temos um trabalho aí na Secretaria de Turismo aí que eu participei, que é um workshop, né, sobre formação de turismo, onde a gente está debatendo isso aí, tá? E as discussões são acaloradas, a gente vê que os nossos sentimentos são parecidos, a gente tem problemas de divulgação, a gente tem problema de evasão, a gente tem problema que o pessoal que está no mercado de trabalho não vê muito estímulo de se capacitar. A gente vê empresas que querem que seus funcionários se capacitem, estimulam e eles não vão. Então, é uma coisa bem complexa, Guilherme. Realmente bem complexa. Não existe uma solução assim mágica para isso. A gente tem que continuar batalhando, mas sempre acreditando que a capacitação é o melhor caminho. Nós acreditamos piamente nisso. Professor Rogério, o Mauro comentou que algumas agências até já incluem o Colégio Agrícola nos roteiros de City Tour aqui pela cidade de Foz do Iguaçu. Eu me lembro de ter visto já um projeto a respeito de um museu ali no espaço do Colégio Agrícola, aproveitando nessa história toda da instituição, e vocês também têm intenção de aproveitar este patrimônio, utilizar ali algumas salas para contar um pouco a história da instituição e da educação aqui em Foz? Isto. Nós temos a ideia, né, já hoje apenas ainda no papel, mas de se levantar um projetinho ali e contar, num mini museu do colégio, contar essa história nossa, desses 60 anos, através de fotos, marcos, enfim. Hoje a gente tem muita, muita coisa para contar e para falar. E quando da visita, né, pessoas aí que vêm dentro do próprio turismo, a gente tem ideia de mostrar ao público, né, desde lá dos tempos idos do colégio até a sua atualidade, contar esse retrospecto que aqui estamos falando de cursos que se passaram por ali, que existem hoje. Falando em curso, eu estava comentando contigo já hoje, esqueci de falar também do curso técnico em meio ambiente que nós temos dentro do colégio e também é de suma importância. Hoje a ênfase a nível de mundo é meio ambiente. E nós estamos ali formando também o curso técnico em meio ambiente, formando esses profissionais ali. Como o professor, próprio senhor Mauro comentou, hoje a dificuldade que a gente sente é essa procura dos alunos, apesar da oferta. Muitos também adentram ao curso, iniciam-se, e no decorrer do curso, situações adversas lá, quer de caráter pessoal ou profissional, as pessoas, se desestimulam por alguma coisa ou outra e abandonam os cursos. E a gente pede, né, que a própria classe empresarial da nossa cidade que invistam nos seus funcionários, busquem nas pessoas ao seu redor para que se profissionalize, que venham buscar esse conhecimento, que com certeza essa capacitação profissional só tem a somar. Eu lhe perguntei a respeito de um museu, agora vamos falar bem seriamente, mas também brincando um pouco. Há um museu vivo, um personagem ali no Colégio Agrícola que acho que praticamente, sei lá, todo mundo que passou por ali conhece, o ex-secretário de Agricultura aqui do município, Mário Laurindo. Ele foi aluno, passou por praticamente todas as posições ali no Colégio Agrícola e tem sua história, inclusive da família ligada à instituição? Exato. O professor Mário é um dos nossos marcos que tem dentro do Colégio Agrícola e na região toda. Quem não conhece Mário Laurindo? É um professor que ele mesmo brinca, que ele começou lá no tempo de calça curta, e passou, enfim, por todas as funções dentro do colégio. Desde um aluno até o diretor-geral do colégio ele foi. É um cara que, enfim, o que você quiser saber a nível de colégio, ele tem o retrospecto inteiro na sua cabeça. Fala, fica ali, tem um motivo para ficar aqui 3 dias falando de colégio e ainda falta tempo. Tem um conhecimento amplo, é uma pessoa renomada, de um conhecimento sensacional e além de tudo assim, um significante professor que está até hoje lá com a gente no colégio. E uma das ideias de vocês é aproveitar justamente esse gancho dos 60 anos do Agrícola para fazer um evento chamando a comunidade e também fazer homenagens a pessoas, alunos, professores, colaboradores que fizeram um pouco da história da instituição? Marcando essas datas aí de aniversário do colégio e dos 60 anos, a gente tem aí uma ideia de prover aí para frente aí um encontro através aí de um jantar, de uma festividade ligada ao colégio e trazer, convidar esses ex-alunos, professores, diretores que passaram por ali e fazer esse encontro bem marcante, né? E também prestar essas homenagens a essas pessoas que compartilharam com o colégio e que fizeram as suas doações, assim, de caráter, através de seus conhecimentos, e, enfim, que marcaram a época e que hoje o colégio existe, né, pelo pouco de cada um que ali passou. E eu sei que vocês estão aí em plenos preparativos, né, tentando conseguir os apoios necessários para a realização dessa celebração, e eu espero, já desejo de antemão aqui, que vocês tenham aí todo o sucesso nessa preparação. Obrigado, e a gente aproveita, né, para convidar a comunidade e também desejar a todos, que aqueles que querem, que venham, quem não conhece, que venha conhecer o colégio, aqueles que já passaram por ali, e que também, né, venham participar, visitar, enfim, ali é um marco relevante para todo mundo, para a comunidade, e aproveitar, né, junto aí a esses 100 anos do município, aí, fazer parte dessas festividades aí. Conversei aqui na CBN com o Rogério Brecalho, ele que é diretor-geral do Centro Estadual de Educação Profissional Manuel Moreira Pena, o Colégio Agrícola, aqui em Foz do Iguaçu. Professor Rogério, muito obrigado pela participação aqui na Rádio Que Toca Notícia. Obrigado a vocês, e nós estamos à disposição aí para vocês, aí, né, dentro dos eventos, aquilo que vocês precisarem, colocamos à disposição. Obrigado. E também com o professor Mauro Bandeira, que nos acompanhou nessa entrevista. Professor Mauro, muito obrigado pela participação aqui na CBN. Guilherme, obrigado, né, mais uma vez, e realmente a CBN veio fazer uma diferença aqui em Foz. Parabéns. CBN Turismo. 11:50 aqui em Foz do Iguaçu, e a Infraero anunciou o cronograma de obras para a reforma da pista do Aeroporto Internacional Cataratas, trabalho que exigirá inclusive o remanejamento de alguns horários de voos. As informações com o repórter Bruno Zanetti. A superintendente da Infraero em Foz do Iguaçu, Maria do Perpétuo Socorro, assinou um ofício em resposta ao CONTUR, Conselho Municipal de Turismo. O documento pede por um cronograma das obras referentes à recuperação do pavimento e serviços complementares na pista de pousos e decolagens do Aeroporto Internacional das Cataratas, em Foz do Iguaçu. A principal preocupação dos empresários do turismo é com os voos que serão afetados por conta da paralisação da pista. Segundo o ofício assinado pela superintendência da Infraero em Foz, as obras começam em 23 de setembro, com previsão de término em 30 de abril de 2014. O horário de trabalho escolhido foi o das 7 da manhã ao meio-dia, por conta do menor número de voos neste período. Para o gerente de operações da Infraero, Ademir Galto, o remanejamento dos voos será mínimo. Entre os voos afetados está o da companhia TAM, das 9:30 da manhã. Este voo passará para meio-dia e meia, e o da companhia Gol, das 11:10 da manhã, alterado para o período da tarde. O investimento previsto na reforma de ampliação e modernização do Aeroporto Internacional das Cataratas, em Foz do Iguaçu, é de R$ 65 milhões, sendo R$ 50 milhões em obras civis e R$ 15 milhões em equipamentos. A expectativa é que o aeroporto possa atender, depois das obras, cerca de 3 milhões de passageiros por ano, aumentando em 40% em relação à capacidade atual. Bruno Zanetti para a CBN Foz. 11:52. E a seguir no CBN Turismo, vamos saber mais a respeito da exposição de uma artista argentina no Iguaçu Boulevard, aqui em Foz do Iguaçu, e também a programação de opções noturnas para a Terra das Cataratas. Já voltamos. Estamos apresentando CBN Turismo. Voltamos a apresentar CBN Turismo, com Guilherme Wojtkowski. Onze horas e 56 minutos aqui na cidade de Foz do Iguaçu, a temperatura se elevando, chegando já próxima aos 19 graus, trânsito na região da Ponte Internacional da Amizade segue intenso, com registro de lentidão na passagem pela aduana brasileira. E o Parque Nacional do Iguaçu prepara para a próxima sexta-feira, agora dia 23 de agosto, mais uma edição do Luau das Cataratas, o famoso passeio da lua cheia no Parque Nacional do Iguaçu. Nesta nova edição, os visitantes contarão com as surpresas da natureza, as opções gastronômicas do restaurante Porto Canoas, exposição de fotografias e também uma oficina fotográfica para iniciantes na técnica de fotografar. O ingresso para o Luau das Cataratas deve ser comprado nas bilheterias do Parque Nacional do Iguaçu na própria sexta-feira, a partir das 8 da noite. Outras informações podem ser obtidas pelo fone 45-3521-4443. CBN Turismo. E quem for ao Iguaçu Boulevard poderá visitar a exposição Sensações da artista plástica argentina Laura Aretes. Os detalhes com Maurício Freire. São obras criadas com diversas técnicas e materiais como vidro, acrílico, MDF e reciclados. Ao todo, são 40 peças que serão expostas em sistema de rodízio. Um dos diferenciais da exposição é a obra destinada à percepção sensorial, especialmente criada para deficientes visuais. Outra novidade será a realização de uma obra ao vivo no local da mostra. A data para esta apresentação ainda será definida. As peças também estarão disponíveis para venda. As informações sobre valores das obras serão obtidas diretamente com o artista no local da exposição. As peças ficarão expostas ao público diariamente, a partir das 3 horas da tarde, no hall das salas 3 e 4 do Cine Boulevard, até o dia 25 deste mês. Maurício Freire, para a CBN Foz. 11h59, vamos agora à programação de baladas para Foz do Iguaçu e região da Tríplice Fronteira. E para quem gosta de rock, no Zeppelin Old Bar tem a apresentação da banda Base 2 a partir da Casa Abre, a partir das 8 da noite, mas a apresentação, claro, acontece mais tarde, lá próximo da meia-noite. Douglas e Ana Paula, opção sertaneja no Woods Bar, aqui no centro de Foz do Iguaçu. Também quem gosta de música eletrônica pode conferir o DJ Itair e o DJ Henrique no local alternativo, que é o Space Freedance, aqui na cidade de Foz do Iguaçu. Também você pode conferir música ao vivo no Pacová Café Bar a partir das 9 horas da noite. E quem busca opções na Argentina e no Paraguai, uma delas está no Paraguai, com dois DJs animando a noite no Coyote, em Ciudad del Este. E chegamos ao final do CBN Turismo deste sábado, 17 de agosto de 2013, programa que teve os trabalhos técnicos de Wesley Carvalho, reportagens locais de Maurício Freire e Bruno Zanetti. Apresentação, Guilherme Wojtkowski. CBN Turismo volta no próximo sábado às 11 horas da manhã. Outras notícias na programação CBN, também no site cbnfoz.com.br, onde este programa estará postado em instantes na íntegra, para que você possa ouvir e também fazer o download. Fique agora em rede nacional com o repórter CBN. Na sequência, programa Revista CBN.